que vencer, herdará um novo céu, verá o trono branco, ruas de ouro e cristal. Ao que vencer, verá o rio de água viva, a árvore da vida e o coro celestial. Ao que vencer, Deus dará um novo nome e terá o privilégio de cear com meu Jesus. Ao que vencer, receberá sua coroa e eternamente estará no lindo céu. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem não vencer, irá sofrer aqui sem Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no paraíso. Tudo isso será dado ao que vencer. Vencer, herdará um novo céu, verá o trono branco, ruas de ouro e cristal. Ao que vencer, verá o rio da água viva, a árvore da vida e o grande coro celestial. Ao que vencer, Deus dará um novo nome e terá o privilégio de cear com meu Jesus. Ao que vencer,